Olá, caros ouvintes, boa tarde. É um especial informação. O presidente Viktor Yanukovych assinou a folha de derrota, ou seja, desiste do seu poder presidencial e também da Constituição vigente. Estará para breve o anúncio por parte da oposição desse mesmo acordo assinado há instantes, há minutos. E este incidente, que basicamente é o resultado do arrastar de um, que aliás depois originou um conflito na Ucrânia que deixou algumas dezenas de vítimas mortais e centenas de feridos, depois de sucessivas reuniões com os mais altos comissários da França, Alemanha e Polónia, representando a União Europeia, com Viktor Yanukovych, atual presidente da Ucrânia, e os seus principais líderes da oposição. Chega-se então a este acordo que basicamente faz com que, enfim, há três pontos fundamentais nesta folha de derrota que podemos aqui já adiantar. O primeiro deles é a formação de um governo de transição que permite depois, no segundo ponto, eleições antecipadas. O ponto mais alto, mais importante, e era este o principal direito que reclamavam os ucranianos, a restituição da Constituição de 2004, que tinha este, ou que tinha assente nesta, um Estado de Direito e uma República parlamentarista, ou seja, o poder está mais do lado do Parlamento do que do Presidente. Será o Parlamento a ter uma maior influência na questão do rumo do país. Ora, é uma informação de última hora que vamos desde já ir acompanhando ao longo da tarde. Este anúncio será feito dentro de alguns minutos. Já há milhares de pessoas concentradas à espera então desse anúncio, que deverá ser feito dentro de alguns minutos. A qualquer momento, a Antena Web volta com especiais de informação sobre este tema, claro, se justificar. Em caso que não, mais logo à noite há Antena Web Informação, que fará um resumo dos principais acontecimentos desta sexta-feira.